Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço e comigo tenho Rita Bernardo. Olá, pessoal. Olá, Rita. Olá, Jana. Nós hoje vamos ter um especial fim de ano. Exatamente. E vamos passar músicas lançadas em 2010, as melhores. Sim, as melhores da nossa opinião, vá. Da nossa opinião. Nossa singela opinião. Vai ficar muita coisa de fora e muita música portuguesa vem cá hoje, não é? É. Nós estamos a apoiar a produção nacional. Foi um ano bom para a música portuguesa, acho que sim. Também acho que sim. Então nós vamos à primeira música, que não é portuguesa, mas também é muito boa. Exatamente. Conta lá coisas. A primeira música que nós vamos passar é dos Arcade Fire. É o terceiro single do álbum The Suburbs. E este é o terceiro álbum da banda e foi lançado em agosto. Esta, para mim, é a melhor música do álbum, tenho a dizer. Este álbum foi muito aclamado pela crítica e nomeado para os 3 Grammys. E os Arcade Fire tiveram cá, como toda a gente sabe, para dar um concerto no dia 18 de novembro. Ou melhor, não tiveram. Não estiveram, é verdade. Foi aquela história da novela. Sim. Entre a Everything is New e a organização do Pavilhão Atlântico. Ai meu Deus, eu hoje não estou nada bem. Entre a Everything is New e a organização da Cimeira da NATO, andou ali. Sim. Nas bocas do mundo e da Blitz. Na Blitz era todos os dias, a Bria estava lá escarrapachado. A Blitz adora Arcade Fire, adora. A Blitz adora escândalo. É, Arcade Fire. Everything is New diz isto, Álvaro Covões diz isto, olha, a Semana da Nato diz isto, a organização da Semana da Nato, ai. Pronto, muita confusão. A ideia percebeu-se, pronto, não interessa. E pronto, enquanto esperamos pelo regresso deles cá, em nome próprio, vamos já passar a primeira música, assim para começar, Ready to Start. Yeah. macacos dominavam o mundo. Foi Dias de Raiva, com o Elogio da Raiva. Muito bom. Muito bom. Foi lançado este ano, como... Foi lançado este ano, como todas as músicas deste programa, quis a Joana dizer. Exatamente. Foi lançado pela Ótimos Discos, por isso o álbum era gratuito, o EP. É um EP, exatamente. E foi... Esta é a primeira música, logo ali para começar. Sim, sim, sim, sim. E é melhor. E já naturalmente. Já que não temos da Weasel, ao menos temos outra coisa, não é? Exato. E estes também são bastante bons, eu gosto. Tal também. Como já disse. Tocaram no Avant, não foi? Tocaram no Alive, tocaram. Não, tocaram no Avant, sim. Infelizmente perdi o concerto deles. Chamou-me. Mas sim, tocaram no Avant e o pessoal gostou, pelo menos. Quem estava comigo e foi ver, gostou. Gostou? Pronto. E bem, vamos continuar na música portuguesa. E vamos passar uma banda que são os Pontos Negros. É verdade. Eu ouvia muito falar desta banda, mas não conhecia a música deles, mesmo propriamente dita. Uhum. Daí que resolvi ir ouvir. E esta que nós vamos passar, pronto, é deste ano. vamos passar a missa toda a dizer isto. Uhum. É deste ano e é retirada do álbum Pequeno Almoço Intercontinental. Os Pontos Negros são uma banda de Queluz, assinada pela Flor Caveira, e que trazem aqui para a cena o melhor do rock de garagem e misturam várias melodias e tudo mais. Está só a virar a folha de papel, mas não há de ser nada. Não faz mal. Trazem melodias naturais, simples e alegres. E pronto, esta aqui ficou-me no ouvido. E só para vocês, espero que vocês gostem. Chama-se Ray-Ban. Quer sejas Diana ou Sofia, mas para a frente do de caras contigo, as minhas mãos tremem, não é nada comigo. Eu só não sei se te cumprimento. Gosto de tudo. vamos ouvir Orelha Negra com A Força da Razão. Este projeto foi o que eu gostei mais deste ano. Fazem parte nomes como Sam Daqui, DJ Crucifader e também o Fred, que também faz parte dos Dias de Raiva. E há bocadinho estava-te a contar que eles adotaram... Na nossa primeira gravação. Sim, porque isto hoje não está a correr muito bem em termos técnicos. O computador é autossuficiente e está a dizer que é descanso, portanto vai-se abaixo. Eu tenho que andar aqui sempre a mexer. Bem, estava-te a contar que eles adotaram a cultura sleep face, que é esconder a cara ou uma parte do corpo com uma capa do disco, uma capa de vinil. Uma capa, pensava que era o disco mesmo. Não, é capa. E assim cria uma ilusão, percebes? Tá bem. Fica muito bonito. O que é que eu te ia dizer? Perdi o concerto deles no cinema de São Jorge e fiquei muito triste porque já não havia bilhetes. E pronto, olha. Eu lembro-me assim, lembro dessa altura. Então, mas olha lá. Joana, conta-me lá. Vou-te contar. Quando eu venho que conta-me lá, já não é bom sinal. Tens alguns rituais assim de passagem de ano? Não. Não fazes assim nada de género saltado que na cadeira? Não ligo assim muito. O que é que tu ligas, rapariga? Não ligas ao Natal, não ligas à passagem de ano? Não sei, porque essas coisas que têm um momento obrigatório para tu festejares qualquer coisa, não sei, não acho muita piada. Mas na passagem de ano ainda ligo, gosto mais do que do Natal, não é? Porque estamos todos os amigos e tal. E tal. Não, mas eu pelo menos... Mas eu antes fazia muitas resoluções, só que percebi que nada disso resultava. E então agora já não ligo muito. Mas acho que é importante tu fazeres todos os anos, não é? Mesmo que aquilo não... Ao menos é um projeto qualquer que tu querias. Eu faço resoluções na minha cabeça. O problema é que depois não me esquecem delas. Mas pronto. Eu tenho assim um ritual estranho. Eu, por exemplo... Desculpa lá só interromper-te. É que o ano passado pedi para... passar a análise de dados e análise económica e não aconteceu, por isso eu nunca mais voltei a fazer. Mas isso não é uma coisa que tu pedes, não é um desejo, é um compromisso que tu fazes. Não, mas este ano vou esforçar-me para... Sim. Mas eu também estava a fazer pedidos. Das passas? Sim. Ok. Não, mas estava-te a dizer... Mas não gosto de passas. Eu também não. Mas estava-te a dizer que nós pronto... O ano passado, por acaso, acho que não o fiz, mas dentro do meu grupo de amigos temos um ritual muito engraçado, que há 2 anos, pronto, fizemos. E que é meter-nos todos acima de cadeiras, com as passas e com o champanhe e tal, e depois saltamos da cadeira, bebemos o champanhe, comemos as passas. Só que foi engraçado, porque faltava ainda as passas a toda a gente, tipo, há 2 anos, o que é que foi? Faltavam 2 segundos, ou o que é que era, e faltava as passas a toda a gente. E ninguém queria estar a sair de cima das cadeiras. Então lá vai a Rita, saltar da cadeira antes de tempo, para ir buscar as passas e dar as passas a toda a gente. Foi muito engraçado. Bem, boa Rita. Estive a estar nesse ano, só por causa disso. Mas pronto, tu não tens rituais de passagem de ano, está bem. Acho que na altura depende do espírito, também como nós tivemos. Nós já fizemos coisas muito giras, de ir para a praia e coisas assim, mas não sei, não tenho assim nada especial. E, entretanto, vamos passar mais uma música, não é? Força. Vamos a Janelle Monáe com Tightrope. Não sei se é assim que se diz. Tightrope. Deve ser. O álbum chama-se Ash Android. Ela esteve cá no Super Walking Stock, eu por acaso não fui ver. E para quem não a conhece, ela é uma bailarina, cantora e compositora norte-americana. Lançou um EP em 2008, que foi tão bem recebido, que ganhou uma nomeação para um Grammy, que é o Best Urban Alternative Performance. Eu confesso que só comecei assim a ouvir falar dela este ano. Sim, eu também. Não fazia a mínima ideia quem ela era antes. É isso? E tu vais ficar aqui com o Janelle, não é? Ah, mas espera. Antes, estávamos a falar em Superbock. Sim. Agora vamos para o Superbock Superrock em vez de ser Superbock Stock. Sim, temos uma notícia, não é, Rita? Uma notícia. Lá. Eles só devem saber quando ouvirem o programa, mas pronto, nós soubemos agora e ficámos... Agora pronto, não vamos definir o nosso agora, isto é um bocado complexo, mas soubemos agora desta notícia e ficámos muito felizes que além dos The Strokes, que já estavam confirmados, sim, ainda confirmaram agora, para o Superbox Super Rock, Portishead. Nice. É verdade, agora quer dizer que eu vou andar num dilema. Pois é, que é assim, tu vais querer ver Foo Fighters, mas eu vou querer ver Chemical Brothers, também é fixe, também gosto. Então não sei como é que vai acontecer. Vai ser isso. Um dilema, ou eu vou ter muito dinheiro no verão, ou então só não que sei. Assim, o Alive, não, eu gosto imenso do Alive, eu não sei entretanto que bandas é que se vão juntar nesse dia dos Chemical Brothers, mas acho que vai ser por aí que eu vou ver, porque eu gosto imenso de Portishead, e não sei, não queria deixar de não ir ver. Temos que ver bem isso. É esperar por mais confirmações e esperar que os passos não esgotem. E aí pode ser que a Janelle também venha cá outra vez. Janelle Monáe. Não sei. Se não vier, olha, fiquem aqui com uma música dela. Sideshow. the garden sorting out. She curls her lips on the bow. I don't know if you're dead or not. If you anyone. Come on, you need to meet him up before you open up your eyes. There's only you serving the heads to analyze. Come on and get you over the collected at the borderline. They want to get up in your head. Cause they know so divine. The high road is hard to find. A detour in your new line. Tell all of your friends who you are. The dawn to end all night. That's all. From the warfare in your house to each his own. The soldier's bailing out. He curled his lips on the bow. And I don't know if the dead can talk to anyone. Acabámos de ouvir Broken Bells com a música The High Road, aliás, que é a música que dá o nome ao álbum deles, que foi lançado este ano. Eu vou passar o programa todo a dizer isto. Foi lançado este ano. E este, os Broken Bells são um duo constituído por Brian Burton, mais conhecido como Danger Mouse, e James Mercer, acho que é, nem estou a conseguir perceber a minha letra, isto é fascinante. Acho que é James Mercer, que é o vocalista e guitarrista dos The Shins. Exato. E eles decidiram formar este duo num festival dinamarquês e pronto, isto sucedeu-se em 2009 e um ano depois surgiu este álbum e esta música também já andou a passar muito nas rádios portuguesas. Quer dizer, não sei, eu apanhei muito na radar, que é que eu ouço, não sei se passou nas outras. Mas pronto, e gosto bastante da música. Agora, a seguir... O que é que vem a seguir? A seguir vem, como não podia deixar de ser, não podia faltar nesta lista, vem The National, exatamente, que, acabei de dar uma porrada no microfone, vem The National, que passados 2 anos desde o lançamento do seu último álbum, nem sei se foi álbum, se foi EP, lançaram este High Violet, e que, pronto, pode-se dizer que a espera compensou. Não sei se já ouviste o álbum, mas... Ainda não ouvi, não. É bom, eu gostei. Quando é que saiu? Não sabes? Por acaso não tenho aqui. mas a música que a gente está a passar foi o primeiro single do álbum. Foi o primeiro cheirinho, vá, sim, que nós tivemos. E é uma grande música. E deixa-me só dizer que eles estiveram cá no dia 18 de julho, no Superbox Super Rock. E vão voltar vão voltar? Em maio, no dia 24 de maio de 2011, no Campo Pequeno, num concerto em nome próprio. Portanto, okay. Acho que é de ir ver. E pronto, e até lá. Fiquem com Bless Bud, Ohio, The National. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car. Right, take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from. Everybody I know, I'm on a blood. Yes, I am. I'm on a blood. I'm on a blood. God, I am. I'm on a blood. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. Yeah, I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am on a blood buzz. Macacos dominavam o mundo. Bem, nós agora acabamos de passar a Linda Martini. O álbum chama-se Casa Ocupada, saiu há pouco tempo. Foi o mês passado. Foi, eu ainda não tive tempo de o ouvir sequer, portanto. E tomou logo os tops de vendas, segundo a minha pesquisa, muito bem. E a música que nós ouvimos foi Mulher a Dias, que é uma música que tem vindo aqui a passar muitas vezes na Esques FM. É verdade, o David Francisco encarregou-se de meter a música em alta rotação. Aqui o pessoal é muito fã de Linda Martini, acho eu, acho que sim. É verdade, eles estiveram na Music Box, quando é que foi? Sábado passado? Sábado passado foi que sim. Dia? Só para a gente conseguir contextualizar. Ora... Espera aí, eu não me estou a lembrar, hoje é dia quê? Hoje é dia... Hoje é dia 23. Não é, hoje é dia 29. Sim, pronto, 29 entre aspas 23. É que a escola para a semana está fechada. E pronto, deixa-me contar, espera. Pai, dia 19. Foi 19. Sim. Portanto, estiveram dia 19, se não me engano. Exato, dia... Foi não. 19? Não, foi dia 18. Foi no mesmo dia que os Iconoclasts foram lá ao Rock. Ah, sim. Estou-me a lembrar agora. Foi o mesmo dia que eu estava na apresentação. Está tudo a vir ao de cima, tudo a vir ao de cima. Então, estava a dizer, eles estiveram a apresentar esta casa ocupada, vá, no Music Box. A casa esteve ocupada, esteve cheia. É pá, não faço ideia. Não estiveste lá. Não estive lá, mas espero que sim. Espero que tenha estado bastante ocupada, pronto. É bom para eles e espero vê-los, pronto. Sim, eu nunca vi. Sabes que eu nunca vi um concerto de Linda Martini, isto é... É sim, eu vi, mas tenho vergonha de dizer, porque foi na Music Box também, foi nos Levy's Unfamous Awards, já o ano passado, se não me engano. E foi um concerto que, pronto, eu fui e estava muito ansiosa por ver Linda Martini. E o Linda Martini começou a tocar e eu estava tão cansada que eu adormeci em pé. Ai, não acredito. Eu passei o concerto todo a cair, tipo, para a frente, para cima da mulher que estava à minha frente. Porque eu simplesmente caía, parecia que desmaiava. Oh, rei. Ou seja, eu quis ver Linda Martini e pouco vi. Lembro-me de ouvir a... Mas é que o som de Linda Martini tem tudo menos para dormir. É tudo menos para dormir. É engraçado como é que conseguias dormir. Eu sou uma pessoa que quando é para dormir, eu durmo. Quando é para dormir, eu durmo. Eu adormeci a ouvir Metallica. Portanto. Sim, então pronto, depois, tudo é possível. E depois, para acrescentar, tenho o sono pesado. Mas adormecer em pé nunca me tinha acontecido. Portanto, foi uma experiência inovadora com os Linda Martini. Pronto, Linda Martini. E nós agora vamos para o Monkey Business. Está correto. Vamos para o Monkey Business. E nós... neste Monkey Business de hoje vamos ter sugestões à pala para a passagem de ano. Sim, muito bem. Tem que ser. Muito bem. E pronto, e nós voltamos na segunda parte. E nós na segunda parte vamos aqui falar sobre as músicas. Ah, os artistas que nós as consideramos que eram os piores de 2010. É verdade, isto não pode, não pode ser só coisas boas, né? E vamos aqui andar um bocadinho na tortuga e cor-de-rosa. Não parece que sejam, que muitos dos artistas sejam controversos a nossa escolha. Mas não, acho que muita gente vai estar de acordo. Pronto, tu não estás de acordo com um que eu apontei, mas pronto, isso vamos ver mais à frente. Ok, então, até lá, Monkey Business. Monkey Business. Monkey Business. Chegado o final de 2010, nada melhor do que entrar em 2011 com um pé direito, na melhor companhia e de bolsos cheios. Nós aqui no Monkey Business damos as melhores sugestões para um fim de ano económico e ainda assim divertido. Agarrem no champanhe e nas passas e venham daí. Primeira paragem é no Casino de Lisboa, onde somos convidados a assistir a um concerto de Rui Veloso, esse que completa agora 30 anos de carreira. O espetáculo começa às 22h30 e a festa continua no Parque das Nações. Sonhava andar para todo lado e até quem sabe talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu. E nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Thank you. Se, no entanto, não forem fãs de casinos e preferirem espaços ao ar livre, a diversão está mais do que garantida no Terreiro do Paço, onde os chutes e pontapés e a fúria do açúcar animarão a noite lisboeta e levarão ao rubro todos aqueles que desejam entrar no novo ano ao som de boas guitarradas e do bom rock português. Mangue Business fica por aqui. Bons concertos e boas entradas. Mangue Business. Quando os macacos dominavam o mundo. Bem-vindos à segunda parte do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Se só se ligaram agora, nós dizemos que neste dia 29 de dezembro estamos a fazer um especial 2010, das melhores músicas de 2010, para deixar assim a nostalgia, vá, deste ano que está quase a ir-se embora. Graças a Deus. E de outro que vem aí, pronto, e esperemos que seja melhor para toda a gente. Espero, desejo de felicidade para toda a gente. Bem, vamos músicas, passar às músicas. Joana, isso é contigo agora. Vamos a uma música que é recente, mas que tem passado em muitos sítios, que se chama Fuck You, pronto, não sei se é preciso pôr aqui um pi. Não. Espero bem que não. De CeeLo Green, que é o vocalista de Nars Barkley, que também gosto muito. E o álbum chama-se Lady Killer. E esta música já tem indicações a 5 categorias dos Grammy Awards, por isso está mesmo fortíssima. E eu acho que vou dedicar, acho não, vou mesmo dedicar esta música à Mariana, que foi ela que me apresentou a música e ela é coitadinha. Não, é assim, é dedicado, mas não é. É do género, Mariana, fuck you. Não, nada disso. É dedicado no sentido. Mas eu também tinha uma música para a Mariana, pá, fogo. A sério? A sério? Não, estou a brincar. Quer dizer, pronto. Mas pronto, ela também gosta, mas não. Mas é, não lhe vou é dedicado. É dedicado, mas não é, não é. Esta mensagem não é para ela. Eu sei. Pronto, é só porque foi ela que deu a conhecer. E porque ela gosta muito desta música. Ah, é? É. Ah. Tá bem. Pronto, então. Vamos lá. Fuck you. Fuck you. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shit? And although there's pains in my chest, I still wish you the best. But the fuck you. Thank you. one for your dad. Yes, she did. Os macacos dominavam o mundo. Acabámos de ouvir Jamiroquai com Hey Floyd. Esta música é bastante recente, é do seu álbum que foi lançado em novembro e que se chama Rock Dust Light Star. Este álbum foi lançado depois da passagem do Jamiroquai pelo Festival Sudoeste, Sudoeste Temien. E eu não fui ver. Nem eu. Com muita pena. Oh, também só ia lá para ver Jamiroquai. Não, eu ia ver Jamiroquai e Orelha Negra. Eu acho que, não sei, não... Ah, M.I.A. também gostava de ir ver. Ah, eu não me lembro de que é que foi, mas lembro que vontade de ver, só tinha mesmo de ver Jamiroquai. Eu lembro-me que tinha vontade de ver esses três, por acaso. Mas, sim, mas continua. Este álbum, como eu já disse, foi lançado em novembro, ou seja, é muito recente e prima, como já é habitual, pela mistura de sonoridades diferentes, que é uma coisa que, pronto, podemos ver em todos os álbuns de Jamiroquai até agora. E este álbum inova porque introduz muito guitarras. É, eu por acaso ainda não tive a oportunidade de ouvir. Que é bom. Que é mesmo novinho. Esta aqui não, esta aqui por acaso não é mais diferente do álbum todo e eu gostei imenso por acaso. É a última música do álbum e foi a primeira que eu calhei ouvir. E foi logo Amor à Primeira Vista. Mas não é o primeiro single. Não, o primeiro single, como é que se chama? Bem, não interessa. É White, não. White não sei quem, Knuckles. É pá, não sei. Não, Knuckles é o gajo do Sonic. É pá, não sei. Não interessa. Não sei. Estou a ficar completamente baralhada. Isto hoje está a descambar, está a variar. Tá. Isto não sei se é das horas. É. Não sei bem o que é. E pronto, passamos à música seguinte. Para fechar o Jamiroquai, a música foi muito boa. Foi muito boa. E agora vamos passar a uma banda que esteve cá ainda há coisa de mês e pico, no dia 10 de novembro, no Campo Pequeno. E isto, depois de terem marcado presença também, no Superbox Super Rock, no dia 17. E eles são os Vampire Weekend. E eles andaram cá em força a divulgar o álbum, 2010, o Contra. E apesar de ficar um bocado aquém do anterior, na minha opinião e na opinião da generalidade das pessoas, é um álbum bom e merece a atenção como um dos melhores de 2010, porque pronto, tem qualidade, vá. E é o que já estamos habituados, vá. E esta é a penúltima faixa do álbum, é a minha preferida, e chama-se Diplomat's Son. Chances now then, but I never had the feeling I could offer that to you. out of the place. In the dark, when the wind comes racing off the river, there's a car, all black with diplomatic plates. Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah. Wake up all the teachers, time to teach us. Then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah. The world won't get no better if we just let it be. Gotta change again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Just for the breath of life, I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in his image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on. Wake up everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up everybody, yeah. Cause I need a little help, can't go alone. Oh, I need a little help, yeah. Come on, come on, come on, come on. I need a little help, yeah. Bem, e acabamos de ouvir The Roots com John Legend, com Common e com Melanie Fiona. É muita gente a participar muita nesta gente. Música. Esta, este é a família álbum, toda. É. Este álbum chama-se Wake Up E é um álbum feito pelos The Roots e John Legend. Saiu há pouco... Não sei há quanto tempo. Foi para aí há 2-3 meses. Nós já passámos aqui uma vez uma música que se chamava Hard Times. Foi num programa de covers, porque este álbum é só covers dos anos 60 e 70. Ah, não sabia. É. E é só... E são músicas... de contestação, percebe? E acho que também foi na altura do Obama que eles lançaram uma música, mas eu não tenho bem a certeza. E pronto, e nós falando em Obama, diz. Lembro-me agora de uma coisa. Não era para dizer isto, mas olha, vamos a isso. Lembrei-me agora, já que puxaste o tema. Os The National, nós pensámos há bocado, eles têm uma música chamada Mr. November, que é do álbum Alligator, se não me engano. Sim. E eles fizeram umas t-shirts, como as eleições do Obama foram em novembro, sim, eles sim. fizeram umas t-shirts deles, que era a cara do Obama e depois Mr. November em baixo. Ah, que bem, era muito engraçado. E lembro-me dizer isso, pronto, não sei porquê, mas... Enfim. É uma curiosidade, vá, pronto. Pronto. Eu já me calei, vá. E agora vamos passar uma música que também passou... Ah, não, espera. Temos que falar das piores, então. Ah, pois é. Então antes de passar esta música, vamos aqui falar o que é que nós achamos que foi pior este ano. Sim, e vocês digam se concordaram connosco ou acrescentem mais à lista. Queres começar ou não? Assim, em primeiríssimo lugar, eu acho que quem ganha a taça chama-se Lady Gaga. Acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Não sei se vai haver aqui contestação. Eu acho que sim, acho que vai haver, muita contestação. Há muita gente que gosta, pronto. Enfim, são gostos. São gostos e, opa, não sei, também são estilos. Eu não percebi, porque ela antes, segundo o que eu percebi, vá, da sim. coisa, ela antes fazia música, ela tocava piano e cantava um género vá Alicia Keys. Olha, né, eu... Pelo que eu percebi, ela era um género da Alicia Keys. Não, vá. Era bem, porque eu tive a ler na Blitz, lá vinha um bocado a biografia dela e fotografias dela. Foste informar, boa. Não, já tinha lido, lembro-me disto, e ela era completamente diferente, primeiro era morena e não tinha nada a ver. Mas foi assim de repente que ela começou, pelo que eu li, ela começou a ler Andy Warhol do Pop Art. Sim, exatamente. E começou a levar aquilo muito a sério, aquele livro, começou-se a Bíblia dela, porque ele dizia que quando se é artista, veste sempre como artista, nunca sai de casa vestido normal, e ela começou a levar isso muito a sério. Demasiado a sério. Eu não percebo qual é a piada de uma pessoa de se vestir com bifes de vaca. Essa imagem ficou-me tipo horrorizada na mente. É que imagino, aquilo ao final dos dias devia ser um cheiro a carne. Não, ela usou aquilo durante para aí 2 horas, se calhar. Mesmo assim. Tu abres o congelador, às vezes cheira-te a carne dali coisa. Imagina, chegares ao pé dela e cheiras a carne. Meu Deus, é faz um bocado de confusão. Mas estava-te a dizer, eu tinha ficado com essa sensação que ela nos tocava piano e cantava. Sim, e ela não tinha muito a ver com o que ela é agora. Mas... Exato, e ela mandou... Porque ela até canta bem, se tu fores a ver. Ela, não é, ela é uma estrela pop, mas ainda canta... Não estou a dizer que todas as estrelas pop cantem mal. Mas... A maioria. não, estrelas pop cantei bem, possivelmente só mais a Aguilera, não lembro mais ninguém. Não sei. Mas ela, a Lady Gaga, mandou comprar todos os discos e todas as coisas que havia dela na fase anterior, a fase morena. A sério? Sim, porque ela não quer ser conhecida por essa fase, o que é estúpido. Vejamos bem, é estúpido. Bem, nós agora também não podemos perder muito tempo a falar de todos que nós temos não, aqui. Não, ok. Então, pera. Nós vamos ver o que é que há aqui mais. Vamos continuar. Na lista, não podia faltar aquele galã. Aquele miúdo de 16 anos chamado Justin Bieber. Claro, não podia faltar cá, não é? Diga-se de passagem, eu não percebo o que é que o miúdo anda lá a fazer, sinceramente. Porque perguntaram-lhe o que é que era um alemão e ele diz que não temos disso em América. Não, em América. Em América. Eu sou tão mal. Perguntaram-lhe o que é que era um alemão e ele disse que não tínhamos disso na América. Portanto, ah, que bem. Não sei qual é o QI do miúdo, não quer saber. Mas o miúdo é, eu não sei, eu acho que ele daqui a uns anos vai ter alguns problemas de... Porque não cresceu ainda o suficiente, está a ver, está a lidar com a fama assim... E muito terridade. Não, e deixa a voz dele amadurecer, sim, e ele ficar com a voz grave, que aí já não faz música, de certeza. Mas pronto. Enfim, eu não percebo qual é o fenómeno de Justin Bieber. Olha, mais, que não percebo. Mas, dentro desta, continuando dentro desta linha, quiche, é quiche ou queixa? Ou quiche? É quiche. É quiche, né? Não, é pá, a sério, quiche. É do mais pavoroso que eu já ouvi, a sério. É assim, eu peço desculpa, tenho que pedir desculpa à minha amiga Sara Jordão, que ela gosta muito da quiche. A sério? A sério. Eu não consigo perceber. É assim, eu não sei, porque, pá, não sei. Ela parece uma vadia, pá. Só para ser assim simpática. Mas é que assim, nem ligando à aparência, nem nada disso. É mesmo a questão da música, porque eu acho que, por exemplo, o que acontece com a Lady Gaga é que há imensa distração, percebes? Para a música. A música está a acompanhar o estilo dela e não o contrário. Sim. Quando a música deixa de ser a coisa mais importante, acho que chama-se pop. Pois. Pronto, não sei, pronto, eu acho que há muita gente que pode gostar e acha que dentro do panorama pop ela fez a diferença, pá, mas eu realmente não concordo e não gosto. Eu acho que tem muita, é gosto. Muita, não é distorção, não se chama distorção, mas tem para ali muita porcaria lá para o meio, muitos, pá, não sei, muitos sons, aquilo para mim não faz sentido, sério. Alejandro. Não, estou a falar da quiche, já não estou. Ah, já estou a falar da quiche. Já não estou na Gaga. Mas pronto, essa é outra música que eu não percebo, da Gaga. Mas pronto. Eu também podia fazer uma música a dizer nomes espanhóis. Alejandro, Fernando, Roberto. Sim, ela pôs esses todos. Julio. É pá, não sei. Mais, Katy Perry, porque não? Katy Perry. Aqui nesta lista. Katy Perry, muita gente vai discordar. Sim, claro que sim. Claro que sim. Muita gente para ver o vídeo dela. Das California Girls, atenção que não é Girls, é Girls. Aquilo parece escrito com U, Girls, também não percebo. Olha, uma crítica no panorama nacional, tenho que trazer. Eu vi isto há dias no Top Mais e fiquei chocada ao ver um projeto que surgiu agora, que faz, adapta, recria músicas de Zeca Afonso. O dito projeto chama-se Zeca Sempre e conta com aquele senhor de Alas Namorados. Tu disseste o nome dele há um bocado? Nuno Guerreiro. Nuno Guerreiro, exatamente. O gajo dos Perfumes, cujo nome eu não sei. E o Olavo Bilac. Sim, eu, por acaso o gajo dos Perfumes não sei quem é. Mas já... Era o que aparecia lá no meio, quando a gente estive a ver o vídeo. Não, e não percebo, a sério, qual é a cena de... transformarem músicas emotivas. Músicas ficaram marcadas pela músicas voz. Músicas intocáveis. Não, eu acho que isso também ia ser um bocado quadrado. Sim, mas, tudo bem. Mas eu não gosto do que eles fizeram. Acho que eles transformaram aquilo numa música, sei lá, muito upbeat, não sei. Aquilo não é Zeca Afonso, não tem o sentimento. Não tem sentimento, é e, isso. Não sei, acho que não passa a mesma coisa. Não foi para isso que a música foi feita e daí que tinha que fazer esta crítica. Bem, ainda no panorama nacional, eu sei que toda a gente me vai cair em cima, mas... Pedro Brunhosa, pá, desculpem. Esta música que está sempre a passar, eu não percebo. Eu juro que eu não percebo. Não, e ele faz rimas como e ali estás tu sozinha, tu na tua e eu na minha. Eu não percebo de onde é que ele vai buscar as letras, a sério que eu não percebo. Olha, temos também Diego Miranda. Temos aquele som que era... Não sei, ai, que o Ibiza! Não é Diego Miranda, é que eu não sei muito bem. É um choque, essa música é um horror. Pior coisa que já foi feita. É que teve sempre quando a é passar que eles percebem? Tivemos que levar o verão todo com essa música. Quando é que eles percebem? A batida é nojenta, a gaja canta mal. Shakira, o Louca Louca, que agora passa a toda a hora. E eu não sei, mas acho que a Shakira, pronto, acabou. Foi a pior música que eu já ouvi. Dela, pelo menos, e não sei. Não ela sei. Tem outra também que é a Gypsy. Também. Ah, sim, também é muito mazinha. Que é que aparece quando mas aparece essa, acho que já não é o deste anúncio ano. Do perfume. Não sei, eu não conheço muito. Outra, deixa cá ver. Esta dói-me cá no fundo. Linkin Park. Tem que ser. Obviamente. Pá, dói-me cá no fundo porque eu gostava muito dele. E ainda gosto, vá. Mas. Gostas quando. Gosto do passado deles, vá. Não percebo o que é que eles andam a fazer, sinceramente. Não percebo que álbum é este. Não percebo que álbum é aquele, sinceramente. Agora... Assim como não percebi que álbum foi o Minutes to Midnight. Assim como, pronto, muita coisa que não faz sentido e não sei. Acho eu que também nunca fui assim super fã de Linkin Park, por isso. Ah, pá, eu adoro o Hybrid Theory agora... e o Meteora. E olho para isto e fico triste. Estão a regredir a qualidade musical, não sei, não percebo o que eles andam a fazer. Bem, e agora esta música, que eu não sei se já ouviste, que é Aiken com Michael Jackson. Não, não ouvi. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Deixem o homem. Deixem o Michael Jackson em paz. A música chama-se Hold My Hand e é terrível. A sério, é muito má. Não sei, o que é que eu tenho mais aqui? Eu não ouvi, tenho que ir ver. Tens que ir ouvir. Quer dizer, não sei se quero. Aliás, o Will I Am dos Black Eyed Peas e só Aiken, por favor, não lances a música. Esse também não tem muito voto na matéria. Sim, também acho sim. Tá bem. Eles fizeram uma cover. Agora, não fizeram uma cover, vá. Pegaram numa sample da Time of Your Life para uma música. Sim. Horrível! Pronto, eu também estava aqui, mas é que eu não tinha a certeza se Black Eyed Peas já era de 2010 ou se era de 2009. É de 2010. Epá, essa música pelo menos é de 2010. E, epá, que horror. Sério. Deixem as músicas em paz. E tenham criatividade. Façam músicas novas. E nós agora, do mal, vamos passar para o bom. Não, não é? Ainda não acabei. Queres pôr mais uma? Ainda tenho mais podres. Ah, é? Então é. Pronto, aquela que tu concordaste comigo, que também me dói no fundo, o Slash. O novo álbum, é novo, é deste ano. O álbum a solo do Slash. Vocês, por favor, vão ver o videoclipe que conta com várias colaborações. Com o Slash e da Fergie, por favor, vão ver esse videoclipe, a sério. Exato. Essa música, eu não percebo. Ele veio a público dizer que a Fergie era a melhor cantora rock com que ele já tinha trabalhado. Ok. Eu não sei o que é que se passa. Acho que esta gente anda a andar muito nas drogas ou qualquer coisa, eu não percebo. A música que eu mais gosto do álbum, mesmo assim, acho que foi o primeiro single, que é Back From Cali. Okay. Acho que foi o primeiro single. Acho que ainda é uma musiquinha boa. E pronto, tem lá outras que também se aproveitam, mas sinceramente, quer dizer, eu gostava do Slash nos Guns, uhum. E gostava do Slash nos Velvet Revolver com o Scott Weiland dos Stone Temple Pilots. Acho que isso assim eram coisas de valor. E já acabei na lista dos podres, não me lembro de mais algum. Não, também acho que não. Se vocês querem destacar mais algum podre, estejam à vontade. E pronto, olha, vamos continuar com boa música agora, passar a coisas boas. Exatamente, e esta música tem passado muito este ano e é muito boa. Chama-se I Need a Dollar, que é de Aloe Black. Este álbum chama-se Good Things e realmente está cheio de coisas boas. Ele lançou o primeiro álbum em 2006, para quem não conhece a Aloe Black. Esta música entrou numa série que se calhar vocês conhecem, que é How to Make in America. Por isso, se calhar, talvez, para quem não está familiarizado com a Aloe Black, talvez conheça este som. E é isso que nós vamos ouvir agora. A Anira Dola. Vamos a isso. Solid friend, 'cause sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working myself. The Black Keys com Tighten Up. Esta é outra banda que, à semelhança dos The Kills, é comparada aos White Stripes. Uhum. Não percebo porquê. Só porque são duos. Eu descobri os The Black Keys há cerca de uns 3 meses. 3, 4 meses, não sei. E adorei. Eles vêm do Ohio, como os The National. E esta música é do mais recente álbum deles, o Brothers, que está muito bom. E recomendo a ouvirem. Eu sinceramente, adoro. Descobri isto e lirei. Não queria outra coisa. Não sei, gosto do som deles. Vá. Sim, Black Keys é fixe. É fixe. E nós, agora vamos para a música portuguesa. E é um grande projeto. Eu adoro isto, que se chama Paus. O álbum chama-se É Uma Água. A música que vamos passar chama-se Mudo e Surdo. Eles formaram-se o ano passado e lançaram em junho deste ano o primeiro EP. Esta música, Mudo e Surdo, é o primeiro single. A primeira vez que os ouvi até foi num CD que lançaram com a Blitz, que era Spam, não sei se conheces, que era da editora Esfada. Não. Grande CD, por acaso. E pronto, nós vamos. Eu ainda consegui ouvir um bocadinho no Alive e gostei imenso. Eles foram Alive? Sim. Tá bom. Foram dia 9, exatamente, e eu ainda consegui ouvir. Dia 9, é muito bom. Em que palco? Era um secundário, mas não era, acho que não era o dia da tenda eletrónica, era o outro. Como é que é possível? Como é que eu não os ouvi? Eu estive lá o tempo todo. Mas eles, se calhar ouviste e se calhar não reconheceste. Não sei. Pronto, são muitas baterias. Não foi? Só se foi durante Skankanans e Deftones, que aí eu estava no outro palco. Não, isso devido, porque foi à tarde. Por isso não sei. De certeza que foi dia 9? Sim. Tenho tá certeza. Bem. Gotta check that out. Ok. Então pronto, Mudo e Surdo. Oh, Então, acabámos de ouvir, tal como a Joana disse há bocado, Paus com Moody Surdo. Moody Surdo, exatamente. Eu ia dizer Moody Cego. Eu hoje estou todo todo. E agora, chegou o fim do nosso programa. Sim, sim. É verdade. Com muita pena nossa. Despedidas. Foi um bom programa, acho que sim. Tivemos a trazer o melhor de 2010. E o pior também. Esperamos que o ano de 2011 também seja um ano recheado de boa música. Sim, esperamos que seja ainda melhor. Ainda melhor, exatamente. E o que é que a gente pode dizer mais? E mais boas emissões. Mais boas emissões, é verdade. Vamos continuar a aprender. Nós gostámos muito do que andámos a fazer este ano. Sim, balanço deste ano, destes dois meses, que foi novembro e dezembro. Bem, assim, eu não sei em termos de qualidade se é positivo ou não, mas em termos de aprendizagem acho que sim. Sim, em termos de aprendizagem é bom. E nós divertimos. Sim, nós temos estado a divertir-nos. Isso é que interessa. Fazemos isto por gosto e pronto. Também antes, vamos desejar aqui um bom ano às pessoas. Sim, eu ia anunciar a música de despedida antes disso, mas podes desejar um bom ano. Não, fala da música. É? É, fez? Sim, porque esta música é oferecida. Sim, é oferecida de bandeja. E é uma música daquele que talvez seja o projeto português mais criativo, vá, na minha opinião. Ai, eu adoro. É mais criativo dos últimos tempos, é diferente de tudo o que se ouve aí. Não podíamos deixar de referir, como é óbvio, os de Olinda. Eu tive uma agradável surpresa quando os vi na festa do Avante, porque eu dizia, o quê? É de Olinda? Mas isso tem a ver com o fado, não gosto. E a verdade é que eu vi-os no Avante deste ano e fiquei completamente perplexa, adorei. Estava ali a beber o concerto, literalmente. Não sei, não consigo explicar. Foi. Não foi literalmente, mas sim. foi perfeito. Não sei, eu gostei imenso e fiquei agradavelmente surpreendida e desde aí que fiquei fã de Olinda. É verdade. E eles lançaram este ano o sucessor do primeiro álbum, que é Canção ao Lado. Uhum. E este álbum, que é o sucessor, pronto, está em força nos tops nacionais. Uhum. Assim como o primeiro ainda está também. Mas este álbum chama-se Dois Selos e um Carimbo. No seu interior está esta inquietante, problemática colocação de mastro. E é a música que nós vamos passar. Mas antes disso, sim, vamos despedir-nos. Vamos nos despedir, vamos desejar um bom ano para todos vós. É verdade. Vocês já sabem que nós voltamos, não é? Para o ano. Nós voltamos para o ano. Para a quarta-feira, na mesma, às 4 horas. Até ao próximo ano. Com repetições à quinta e ao domingo. Quinta-feira não, às 2. Não, quarta. Não, repetição. Ah, desculpa. A repetição é às 2. A repetição é quinta às 2. E domingo às 4. Exato. Já sabem que nos podem contactar para o nosso mail qmdm.rcfm@gmail.com e que também podem ouvir o podcast na nossa página do Facebook. Que ele... Sim, sim. Lá estará. De resto, olha, entrem com o pé direito, comam muitas passas, bebam muito champanhe. Ai, passas, é terrível. Bebam muito champanhe. É verdade. Ou vinho, porque não vinho. Ou vinho, sim, sim. bebam qualquer coisa, bebam vá. Qualquer é coisa. Passagem de ano, festejem, deixem os problemas para trás das costas, porque é um novo ano que aí vem, portanto, vamos esperar que seja bom. Vamos esperar. Vamos. Diolinda. Diolinda e até para o ano. Até para o ano. A problemática colocação de mastro para efeitos de enfeitar a avenida. Com balões de pendurados, papelinhos coloridos, trouxe um insólito sarilho à autarquia. É que esta idealidade agiu em conformidade com o gosto colossal de dois ou três. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho, que o maior mastro do mundo é português. Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio, nem o fim. Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim. O fascínio é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão, que o maior mastro do mundo é português. São Pedro perdeu as chaves, Santo António o marino, São João perdeu os ares e perdeu os seus azares, não encontra o cordeirinho. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu redondo e no seu samba não tomba, outra pessoa não sabe em quê.